Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando vocês estão ouvindo isso. Estamos começando mais um Tweep News. Eu sou o Magaren e estamos aqui com o nosso correspondente campineiro, que saiu da caverna, Presto. E aqui acabou de chover, só que não refrescou em nada e esse fim de semana promete ser bem quente. Ou essa semana, já estamos na segunda-feira. Então vamos com as notícias do mês. Notícias super interessantes. Ah, pelo menos alguma coisa. A maior parte... Eu separei alguns, mas a maior parte é aquelas coisas de, oh, meu Deus, liberaram uma nova foto do filme. Oh, meu Deus, vamos fazer uma matéria pra chamar. Coisa que eu realmente não curto muito fazer. Matérias de só liberar uma foto. Aquela torre de peidou no set. Chama clique. Pois é, que não dizem muita coisa, né? Ou não dizem nada, na verdade. Vamos ver, talvez no Tweep News, que a gente vai fechar o ano, seja um pouquinho melhor, porque vai ter a Comic Con e prometem trazer alguma coisa, né? Ou não. Pode sair até alguma coisa aí, Tweep News especial. Afinal, o trailer também tá pra sair. Talvez saia até na Comic Con. Vamos ver se o pessoal do Omelete conseguiu. Digo, não na Comic Con, mas digo na semana da Comic Con. Na semana. Tipo, dia, essa semana. É, liberar no dia, quarta, na quinta, na sexta. Então, comecemos falando não de Comic Con, mas pelos quadrinhos. E o nosso adorado anti-herói que todo mundo gosta, Venom, tem um novo hospedeiro. Oh, meu Deus, que novidade. Pois é, nem imaginava que o Flash Thompson tinha deixado de ser o Venom. Literalmente, acho que mandaram ele pro espaço e lá ele ficou. E o novo hospedeiro, quem que é? É o tal de Lee Price. Um antigo militar chamado Lee Price. Ele é um mercenário, aí ele, o Gargan contrata ele pra fazer alguma coisa. Ele acaba sendo... dominado pelo simbionte, aí o simbionte ficou a frescura de não matar, o Lee Price é revoltado e quer matar e fica, né, vai ficar nessa, pelo jeito vai ser a, o mote da história vai ser o simbionte lutando pra não fazer o mal, mimimi, e o Lee Price querendo tocar o terror. Vai ser a versão inversa do que normalmente é o Venom. Puxa, o que a gente não fez com o Venom ainda? Se a gente inverter, puxa, que bom, vamos lá. Não faz sentido, não faz. Inverso, ó. Mais uma das milhões... Quer dizer, vamos ver? Não, vocês vão ver, que eu não vou ver, que eu não leio essas bostas. É mais uma das milhões e milhões de revistas do Homem-Aranha após Guerra Secreta. As milhões e milhões de revistas do Aranha que eu vou pulando após as Guerras Secretas. Mas é isso. Notícia essa. É o novo Venom, o novo hospedeiro, quem se importa. O design tá praticamente o mesmo. Tem umas partes brancas a mais, mas não varia muita coisa. É ele com a boca grande e a língua pra fora, babando. As novas notícias dos filmes também não são muita. Não é tanta novidade. Uma é que o Michael Keaton oficialmente é o Abutre. Puxa. Né? Ninguém sabia. A gente já tá especulando isso desde antes do filme do Homem-Aranha ir pra Marvel, quando o Michael Keaton fez aquela versão. Do Abutre. Versão do Batman. Do Homem-Pássaro lá, do Pássaro. Do Homem como que é? Birdman. É Birdman, não? Birdman. Isso, Birdman. Ele estava reprisando o papel, ou dramatizando o papel do Batman, 20 anos depois de ele ter feito o Batman. E aí ele virou o Homem-Pássaro, que não é o Homem-Pássaro dos desenhos animados. O advogado jurídico. E por fim, ele virou o Abutre. Ele gosta mesmo de asas. Na série do DC já tem o Gavião lá, né? Já, tá. Ah, então já era. Na verdade, ele apareceu no filme. Ele tem e já morreu. Mas não. O Gavião Negro, ele sempre... O mote dele é ressuscitar, é meio a Fênix. Fênix. Não que ele ressuscita, ele tem vários, ele reencarna. Sim. Só pra ser um pouco diferente. Mas ele é anterior. Não sei necessariamente se essa. Michael Keaton podia fazer o papel daquele herói brasileiro lá, o Gralha. É, tem o Gralha. O Gralha podia sair uma versão, pelo menos uma versão animada, devia ser divertido. E paralelo a isso, revelaram também o suposto. Não é nada oficial, mas se isso é na internet é verdade. Um boneco com provável visual do Abutre no filme. É, ele vai ser basicamente um militar. Ele tem meio que uma roupa do... Ah, tem que ver se essa imagem... Ele tem uma jaqueta. É uma jaqueta de aviador, né? De aviador. Aliás, lembrou exatamente o... Tem um boneco do Comandos em Ação. Lembra bastante ele. Acho que me lembrou principalmente pelo capacete. Mas nessa imagem eu não tô conseguindo ver os detalhes do capacete. Ah, mas tem que ver também se isso aqui não é tipo uma versão prévia. É que eles já desencanaram. Ele rouba a asa de algum lugar daqui e depois ele vai voar, vai fazer outra coisa. É, e às vezes não é nem uma versão oficial. Assim, eles fizeram e e abandonaram. Mas sabe, o pessoal adora fazer, lança alguma coisa, o pessoal já, oh meu Deus, vamos fazer uma matéria sobre isso. Então tem. Ou então é algum fã que pegou um comando em ação. Então, curtam, tem. Fez uma tá com muita cara de ser aqueles custom que o pessoal faz. Uhum. Mas enfim, veremos. O filme estreia ano que vem, não é? É em julho. Em julho do ano que vem, já tá chegando. Sim. Seis, sete meses. Ah, é julho. Aqui em dezembro. Em novembro, nossa, em novembro. Ah, dezembro praticamente. Enfim. Aliás, quando sair isso aqui é em dezembro já. Só vai sair semana que vem? É, quarta-feira. Não, quarta-feira. Quarta-feira é o quê? É dia 30. 30. Então é novembro ainda. Eu não sei fazer conta, não sei data, não sei onde eu estou, socorro. Eu só sei porque dia 1º é o primeiro dia da Comic Con. Ah, tá, e é na quinta-feira. Bem, e a outra notícia sobre o Homem-Aranha Homecoming é do compositor da trilha sonora, que vai ser o Michael Giacchino. Ele já fez Star Trek Sem Fronteiras, o filme do Doutor Estranho. Lost. Por sinal, teve uma piada de Lost no Legends of Tomorrow, no terceiro episódio de Legends of Tomorrow, que eu acabei de ver. Foi muito engraçado. Eles encontraram uma sala secreta na nave que viaja no tempo deles. E é uma... Era uma... Como é que chama? Era uma cabine secreta. Aí um deles... Eu já aprendi em Lost que a gente não pode abrir cabine secreta. Sempre sai porcaria de lá. Quando eu assisti, eu dei risada. Era mais engraçado, não. Era mais engraçado porque eu perdi a palavra, porque não é cabine. Como que é do Lost? Lembra que eles encontraram... A escotilha, isso, não se abre a escotilha. Claro que eles abriram, mas eu não vou contar spoilers. Até porque acho que quase ninguém assiste, só eu devo assistir. Mas, enfim, outra notícia é que a Zendaya não será a Mary Jane. O pessoal choramingou tanto que, e por nada, como sempre. Por isso que eu não gosto dessas matérias de, meu Deus, boatos, alguém solta um boato, todo mundo cai matando, reclama, faz mimimi, textão, aí depois, não é, puxa. Se bem que da última vez que reclamaram da Mary Jane e tiraram ela do filme, né? Ah, não sei se reclamaram. Foi nem porque reclamação. É, não, não, não filme também. Ser. Apesar não de eu gostar, tem tanta confusão lá que vai saber o que aconteceu. Quem sabe lançando uma versão estendida o filme fica bom. Ah, não. Isso só funciona pra filme. É, desculpa de fanboy. É, a gente quer acreditar, né? É que não tem um problema em gostar de coisa ruim, então. Mesmo que seja ruim, eu gosto e dane-se. Não é, que às vezes a gente não gosta, mas a gente quer que seja bom. Ah, sim. E aí a gente tem que acreditar que a versão maior, a versão que não foi pro cinema, a versão que a gente nunca vai assistir, ela pode ter sido melhor. Ah, sim. E a Zendaya, no fim, vai fazer uma personagem chamada Michelle. Michelle... Obama? Não. Michelle... Eu não sei. Michelle J, alguma coisa pra ser Mary Jane, MJ. Não vai ser a Mary Jane, vai ser a MJ. E com isso a gente não sabe exatamente quem vai ser, o que vai ser essa personagem. Talvez apenas uma das amigas do Peter. Aleatória, né, na turma da escola. É que pra ela ser uma atriz mais conhecida, é difícil ela ser uma personagem aleatória. Não, né? Aleatória que eu falo assim, vai fazer parte do grupo lá, mano. Uhum. Do quinteto? É, quinteto. Fantástico. O sexteto, já que o Gank barra Ned Leeds lá vale por dois. É que eu falei o quinteto, mas pra fazer referência ao que eles querem fazer referência. E que mais? A última notícia, acho que do Homem-Aranha, é que talvez, como a gente disse no início, vai ter. A gente vai ter o trailer que deve estar pra sair, já faz. Falta pouco tempo pro filme. E vai ter um painel da Sony na Comic Con, que vai ser na sexta-feira. Ainda não sei exatamente o horário, mas se você for na sexta e quiser ir nesse painel, se prepara para chegar na quarta. Porque dentro do painel vai ter o elenco do Jumanji, em videoconferência, né, o Dwayne Johnson, o Jack Black e outros atores. Vai ter o Homem-Aranha, eles vão passar conteúdo exclusivo do filme. Exclusivo que 2 segundos depois já vai estar na internet. Ah, claro. Vai ter o filme Passageiros, um novo filme da Jennifer Lawrence e do Chris Pratt. Alguma coisa sobre a Torre Negra, Transporting 2, Smurfs 2. Nossa. E o Paul W. Anderson com a Mila Jovovich falando sobre o Resident Evil 6 e isso presencial. Eles vão estar lá, o painel da Sony deve ser bem grande. Mas só imagina, esse dia a gente tem ainda, vai abrir com o Adam Nimoy fazendo uma apresentação. Quem? O Adam Nimoy, o filho do Leonardo Nimoy. Eu confundi, eu ouvi Minimal e falei, mas ele não morreu? Eu falei, não é Adam. Não. É uma mesa branca. pra dar uma... Eu sei que vai ter o painel da Sony, o painel da Fox, que vai ter Assassin's Creed, Logan e o novo filme do Alien. Vai ter um painel do Netflix, só sobre o 3%. No domingo tem outro painel de 4 horas do Netflix. É, tá dominando a Netflix. A Globo vai ter um painel também, apresentando umas séries que ela vai... que parece que tá fazendo sucesso, mas que eu não assisto. Uma delas é a que eles vão lançar aquela série Dois Irmãos, é de um livro, né? Mas que teve a adaptação em quadrinhos dos irmãos... dos irmãos lá de quadrinistas que ganharam o Baiano. Vai ser apresentado pelo Marcelo Adnet, que vai ter Social Comics, A Chiara Escuro, vai ter várias coisas nesse dia e nos outros dias também. Mas tipo, quem quer ir nesse painel só pra ver o Homem-Aranha, se prepara. E vai ser pouca coisa. Pessoal. Ser painel do Homem-Aranha, vai ser painel da Sony. Uhum. Vai ter uns 10 minutos de Homem-Aranha, se muito. Não sei quanto tempo vai durar o painel. Ah, pelo tanto de coisa que eu tenho, aqui não saiu o horário oficial ainda. Até o momento, agora, hoje, segunda-feira à tarde, eu não tenho exatamente o que vai ter em cada painel e o horário. Mas eu sei que painel tem cara de ser grande. Mas tem uns, por exemplo, acho que na quinta-feira a HBO vai ter um painel grande de 2 horas. E a Netflix, além desse painel na sexta, vai ter um painel de 4 horas de duração no domingo. E aí vai ter o Neil Patrick Harris, vai ter o elenco do Shadowhunters, vai ter elenco de Sense8, vai voltar o elenco de 3%, e ainda o lançamento, vão falar sobre outras séries do Netflix. Se bobear, falam sobre a próxima série da Marvel, né, da Netflix, que vai ser o Punho de Ferro. 4 horas? É, 4 horas tem coisa pra caramba pra falar. Aí é isso, pra não falar tudo que vai ter na Comic Con. Eu acho que focado mais na Marvel, no Homem-Aranha. É o da Sony mesmo. É o da Sony. Ah, lembrando também que vai ter um painel da Disney também. Que aí vai falar sobre a. Provavelmente fala sobre a Marvel. Bem, eu sei que vai ter Star Wars. É, o James Gunn vai estar lá falando sobre Guardiões da Galáxia 2. E o. Falando em Homem-Aranha, ó. Lembrando que o pôster oficial da CCXP esse ano é voltado pro Aranha. Nossa, eu não vi ainda. Vai ter até uma. Como é que fala? Uma estátua baseada no pôster. Então lembrem de pegar e guardar seu caderninho lá da Metro. Pelo menos nos dois primeiros anos, lá o jornalzinho da Metro fez. Então, liberaram essa imagem exatamente numa das edições do Metro, ou da Metro, sei lá. Ah, legal. Eu tava arrumando minhas coisas esses dias e eu encontrei, eu guardei já os dois cadernos da Metro. Eu guardei, mas... Daí a saber onde está. É, pois é, eu encontrei. Eu nem lembrava que tinha guardado. Mas, não sei, acho que é isso, não tem muita coisa pra falar. A gente vai estar. O Arachnofan estará na Comic Con. Sim, vários em dias. Em horários diversos. Distintos e diferentes. Você lembra que dia vai estar? O Dante vai estar todos os dias por lá. Ele é desocupado. Mentira, verdade. Uma dessas coisas que eu falei é mentira e a outra é verdade. Cabe a vocês descobrir qual e qual. Ele tem grana, né? Pra conseguir os 4 dias. Pois é, além disso. Eu vou estar na quinta e sexta. É, o Eric vai estar na sexta, no sábado. Não, é no sexto, no sábado. Sábado. Eu no domingo. E quem mais? Quem mais a gente não sabe, né? O Mônio vai estar na casa dele, que ele não sai de casa. O Mônio vai estar na casa dele, talvez ele apareça, provavelmente não. É, a gente tá tentando marcar alguma coisa depois do sábado na Comic Con, em algum lugar aqui em São Paulo, quem sabe. Até porque não vai estar todo mundo todos os dias no evento. Uhum. O Presto vai estar por aqui ainda, né? Bom. Então, aí fica de olho lá no grupo do Aracnofan, qualquer coisa a gente fala por lá. E é isso, tirem bastante foto e façam matéria sobre o Homem-Aranha e mandem pra gente, a gente tá precisando. Exatamente. Se vocês descobrirem qualquer coisa, a gente vai tentar também. Ah, vai aparecer foto a todo horário. Não sei se as seguras vai ser tão forte quanto na Comic Con lá de San Diego, lá que as coisas saem lá e realmente não vazam. Porque eles são bobos, feios, tem cara de mingau e querem guardar tudo só pra quem vai pra lá. Uhum. E acho. Então, isso. A gente vai ficando por aqui com essa. O Tweep News de novembro de 2016. Sim. E nos vemos na Comic Con ou no próximo programa, seja lá ele quando for. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Ou bom dia. Ou boa tarde. Ou boa madrugada. Ou boa. tem alguma outra ou coisa? Se você estiver fora do tempo, bom. Bom. Bom, bom qualquer coisa aí. Bom, barra boa e complete ou o entropia, espaço. Né? Ou entropia temporal, caso você esteja fora do espaço-tempo. Não sei o que é entropia nem temporal, mas pode ser. Ah, você só fica. Você perde muita coisa não lendo sobre o multiverso. A última coisa de multiverso que eu li não foi muito bom. Tipo, Aranha-verso. Mas. É, eu também não gostei muito. Inter. Inter.